Fé em Deus, que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nenhum vira-lata sem fé.